Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o Radiola Torres, um programa que chafurda em boa música. E para você que está lavando louça, está varrendo a casa, eu sou Rafael Saldanha e estamos aqui hoje com ele, o youtuber que mais trabalha no Brasil, o primeiro cara que me colocou no podcast, Pablo Peixoto. É verdade, eu sou praticamente o Obi-Wan Kenobi desse rapaz. Pois é, então a gente começou lá, que ano que era aquilo? 2007 com o Freecast. 2007, Freecast. Ainda existe o Freecast na internet? A gente consegue achar isso? Você ainda consegue achar alguns links que podem ser colocados no seu post aí para as pessoas ouvirem o que era. Vamos colocar na descrição. Todos os programas, a maioria ainda toca no site original do Freecast, blogspot.com. Não, era muito divertido. E por que eu trouxe aqui o Pablo? Hoje a gente vai falar, então, de Tropicália, como eu prometi lá no primeiro programa, no primeiro Radiola Torresmo. A gente falou da Bahia, a gente falou pouco sobre Tropicália, então trouxe aqui um especialista, alguém que possa falar comigo um pouco mais sobre esse movimento tão importante da música brasileira. Porque nunca, Rafael, houve um movimento tão hiperproteinado de significância que importasse para os cérebros e trouxesse tanta hiperventilação de ideias dentro de uma afro-carnavalização da música que é mundial. Ou não. Ou não. Então a gente ouve aí, já começa com Caetano Veloso, Tropicália, e Gilberto Gil com Luzia Lulusa. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Vascaninha descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no planalto central do país. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, sa, sa, sa. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, sa, sa, sa. Monumento de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e do joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, ta, ta, ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera, e nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, ai, ai, viva Bahia, ai, ai, ai, ai, ai. Viva Maria, ai, ai, ai, viva Bahia, ai, ai, ai, ai, ai. No pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o sino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém. Ensaiando, ensaiando essa vontade de ser ator acaba me matando. São quase 8 horas da noite e eu nesse táxi. Que trânsito horrível, meu Deus. Ilusia, ilusia, ilusia. Estou tão cansado, mas disse que ia. Luzia, Luluza está lá me esperando. Mais 2 entradas, uma inteira, uma meia. São quase 8 horas, a sala está cheia. Essa sessão das 8 vai ficar lotada. Terceira semana em cartaz, James Bond. Melhor pra Luzia, não fica parada. Quando não vem gente, ela fica abandonada. Naquela cabine do Cine Avenida, revistas, bordados, um rádio de pilha. Na cela da morte do Cine Avenida, a me esperar. No próximo ano, nós vamos casar. No próximo filme, nós vamos casar. Luzia, Luluza, eu vou ficar famoso. Vou fazer um filme de ator principal. No filme eu me caso com você, Luluza. No carnaval eu penso de um táxi feliz, mascarado. Você me esperando na bilheteria. Sua fantasia é de papel crepom. Eu pego você pelas mãos como um raio e saio com você descendo a avenida. A avenida é comprida, é comprida, é comprida, é comprida. E termina na areia, na beira do mar. E a gente se casa na areia, Luluza. Na beira do mar, na beira do Radiola Torresmo de volta. A gente acabou de ouvir aí Caetano Veloso com Tropicália e Gilberto Gil com Luzia Lulusa. Tropicália que virou até abertura de novela, né? Agora já tá completamente digerida, né? Falava que Tropicália era o antropofagismo, que era de gestão de influências externas e coisas da raiz da cultura brasileira e tudo digerido e para criar uma nova consciência, uma nova do brasileiro. Agora, a própria Tropicália está sendo digerida pela cultura pop e transformada em produto muito mais, muito mais aceitável, né? Muito mais popular do que era na época. Mas a Tropicália sempre teve essa perseguição do popular. A gente vai falar isso um pouquinho pra frente. Mas vamos pensar primeiro aí, qual era o cenário musical antes da Tropicália? Qual que era aquele momento que é o quê? A Tropicália vai começar oficialmente em 67, né? A gente tinha, nos anos 60, primeiramente, uma ditadura militar. Que começou em 64, né? Eu não preciso nem voltar esse assunto, tanto que já estamos falando de golpe nesses últimos meses. É aí que aconteceu que os meios de comunicação, os meios de expressão cultural começaram a ser cerceados pelo Estado. E a música foi poupada a princípio. Ela só foi sendo apertada lá no AI-5. Então, até então, a música se tornou a principal via de manifestação e de conformismo com o sistema. E a gente tinha também uma corrente que era o chamado CPC, né, que era o Centro Popular de Cultura, que ele estava até desde antes da ditadura militar, mas buscando uma expressão nacional que fosse redentora, que valorizasse o popular brasileiro. Então eles, lógico, com viés marxista. Conscientização das massas. Sim, e aí eles pegavam, por exemplo, era a música do violeiro, mas com uma letra que falava sobre reforma agrária. Então, o CPC tinha meio que essa dinâmica de discutir a realidade brasileira e não só fazer uma música para dançar, para uma música alienante, era como eles diriam. Era a música pro operário, pro camponês, feita pelo classe média do Zona Sul. Só que o operário camponês estava ligado em Roberto Carlos. Só que ligado. Ao mesmo tempo, concomitantemente, como diria Tom Zé, você tinha uma música extremamente, uma canção extremamente popular, que vinha do rock and roll, que já tinha invadido o Brasil e ia contra os planos dessa galera, que queria fazer uma música brasileira, queria tô igual o Gil aqui, gesticulando e falando, reforçar as bases de sustentação da cultura brasileira para que se nos perdesse numa indústria cultural, né, num consumo de massa, e ao contrário vinha esse rock and roll que foi, de certa maneira também, deglutido pelos brasileiros e criaram a que costumou se chamar de... As pessoas vão reconhecer melhor como o Jovem Guarda, mas que a gente fala como Iê Iê Iê, né? Que é o que é algo bem mais amplo. O Jovem Guarda foi um programa de rock. As pessoas, você percebe que o brasileiro, geralmente, costuma dizer que o rock no Brasil começou nos anos 80, né? Isso é coisa interessante. O rock feito... Muitas vezes ele não reconhece a própria Jovem Guarda e Iê Iê como rock. Nem os roqueiros dos anos 70, né? Os desbundados lá. A gente vai ter que, mais pra frente, fazer um programa sobre rock brasileiro, justamente desencavando essas origens, porque eu acho que é uma coisa mal explorada. Na sabedoria popular, as pessoas exploram mal essa coisa. Não é considerado rock por algum motivo. Então você tinha duas forças que se chocavam. Primeiro, a galera que queria uma música brasileira, uma música do violão, uma música que fosse tradicional, um resgate disso tudo com uma viés marxista. E, por outro lado, a galera que queria uma música para dançar, uma música comercial, uma música de 2 minutos e meio para tocar no rádio, para fazer dinheiro. É uma galera que não vinha de apartamento do Leblon. Uma galera que vinha do subúrbio e que queria fazer dinheiro mesmo, queria ficar rico. Queria o sonho americano, né? E essas duas influências vão se chocar, principalmente nos festivais, e vão criar uma, né, uma nova arte, um novo estilo musical, cultural, que a gente convencionou chamar de tropicalismo, tropicália, onde essas duas frentes vão se chocar. Tanto é a influência que vem do exterior, do rock, dos Beatles, das mass media, dessas influências todas da cultura de massa, juntamente com a coisa tradicional, do prosaica, da música regional brasileira. Então vai ser uma coisa que ao mesmo tempo vai ser nacional, como queriam o pessoal da música de protesto, e ao mesmo tempo vai ser internacional, como queria o pessoal da Jovem Guarda. Então vai ser um filho desses dois, dessa briga. É como se os dois inimigos se apaixonassem e fizessem um filho pródigo. Eu acho até que essa metáfora sexual vai caber bem para algumas coisas que a gente vai ver mais para frente. Mas vamos então para mais música. A gente vai ouvir então, nesse bloco, o Parque Industrial, que foi uma música gravada pela galera da Tropicália. Depois a gente fala mais sobre eles. E uma música dos Mutantes com Panis et Circenses. A gente volta daqui a pouquinho. Fica aí. Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações o avanço industrial, vem trazer nossa redenção. Propaganda, aeromoças e ternura no cartaz. Basta olhar na parede, minha alegria num instante se refaz. Pois temos o sorriso engarrafado, já vem pronto e tabelado, é somente requentar e usar. Somente requentar e usar o que é made, made, made, made in Brasil. Vamos voltar a tudo que é made, made, made in Brasil. Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção. A revista moralista traz uma lista dos pecados da vedete. E tem jornal popular que nunca se espreme porque pode derramar. É um banco de sangue encadernado, já vem pronto e tabelado, é somente folhear e usar. É somente folhear e usar. Thank you. na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço curioso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na avenida. Voltando então, a gente acabou de ouvir Parque Industrial e depois Mutantes com Panis et Circenses. E aí, como a gente estava falando, é esse momento que eles se encontram. Que a música popular brasileira, como a gente vinha falando, essa música do CPC, essa música mais, como você definiu, de violão, de nacionalismo, se encontra com essa música fortemente ligada para a indústria cultural. Principalmente pelo Gilberto Gil. Porque o Caetano Veloso é sempre colocado como líder carismático do movimento, mas o Gilberto Gil foi o principal articulador do começo dessa revolução, podemos dizer, porque ele primeiro ouviu o Sgt. Pepper's e ficou louco, como a maioria das pessoas que ouviram o Sgt. Pepper's nessa época, e ao mesmo tempo ele ouviu a banda de pífanos de Caruaru. Né? E ele ficou também louco por essa coisa do regional brasileiro, que estava... Não estava sendo explorado e tal, que não tinha espaço. E ele entendeu que as duas coisas tinham um toque. Ele entendeu que dava para juntar as duas coisas, assim como o Paul McCartney fez com a música popular moderna, juntando com a música de câmara barroca ou com a música tradicional britânica. Exatamente isso que os Beatles fizeram, ele queria fazer no Brasil. Então ele chamou a galera toda da MPB, que era a galera dos festivais e tal, do Chico Buarque, do Lobo, Caymmi, o Caymmi Filho, contou essa história. Mas ninguém... deu uma mínima para ele. O Chico até conta que ele não lembra dessa reunião, porque ele estava bêbado, mas ele estava lá. Dessa reunião também tem uma pérola excelente, que é o Caetano, que ele fala isso no livro dele, né, no Verdade Tropical, que alguém começa a falar sobre comunismo, coisa e tal, ditadura de proletariado, e aí ele fala que essa ideia de ditadura do proletariado afastava ele, não pela ditadura, mas proletariado, aquelas pessoas de capacete, macacão, ele tava fora dessa estética. E o Caetano, a gente vê que essa inserção dele no início é meio tímida. Ele coloca a guitarra, mas a guitarra é sempre meio que um detalhe das outras coisas que ele estava fazendo. A gente podia ter tocado aí Alegria, Alegria, que é uma música também bem famosa, e que todo mundo fala, não, porque tem a guitarra elétrica, mas a guitarra elétrica está na introdução. É uma marchinha. Sim, ela toca, ele toca o riff de abertura da música 3 vezes e... Porém, Rafael Saldanha, essa história de Alegria, Alegria, onde o personagem da canção anda por uma rua reparando as coisas e vendo que tudo é lindo e maravilhoso, você vê no Perilene. Sim, não deixa de ser tropicalista, é bem, com certeza. É bem moderno, sim, é tropicalista, mas a questão da guitarra em si, que era o grande demônio, teve uma passeata contra a guitarra elétrica, né, que inclusive a Gilberto Gil estava... Porque ele, sim, ele tinha que pagar tributo para Elis, que ajudou ele no início da carreira e tal. Não só isso, dizem que ele tava completamente apaixonado por ela. Dizem que ele queria ficar com Elis e tal. Aí, tipo, você vê que a guitarra ali é mais uma provocação do que realmente um elemento estético importante. E a Tropicália faz essas provocações o tempo todo. Uhum. Até quando a gente pensa na Tropicália, você já falou da questão da antropofagia, que... dá pra fazer esse link muito fácil da Tropicália pro modernismo, principalmente o modernismo do Oswald de Andrade, que tava meio esquecido, e ele é resgatado muito por esse pessoal. Foi um guru pra eles, né? Muitas coisas do Oswald, muitas frases do Oswald de Andrade estão nas músicas do tropicalismo. Uhum. Brutalidade de Jardim, por exemplo. A gente pega assim, essa coisa da observação do cotidiano, da observação do que está acontecendo, é uma característica que vai estar presente em várias músicas. Você pega também Domingo no Parque, que é uma música que tem bem essa coisa de crônica do dia a dia. É Proibido Proibir, que o Caetano fala que, na verdade, ele nem queria fazer aquela música, mas que o empresário, na época, botou pilha, falou, não, vamos, coisa e tal. Baseado nos protestos lá de 68, né? França, né? Uhum. O Domingo no Parque tem uma coisa interessante, porque ele traz uma coisa também que é bem tropicalista, que é a construção de uma letra de música como se fosse um roteiro de cinema. Então a música tem cortes, a música tem planos, a música tem primeiro plano, a música... Ela tem tudo, ela conta uma história com câmera, com uma visão. Isso o Proibido Proibir faz um pouco também, mas o Domingo no Parque faz muito isso. Então, o detalhe da rosa, o detalhe do sangue, volta, o parque aberto, aí o João, o José, os personagens. É tudo muito cinematográfico, que começa a dialogar com o cinema novo. Que tem essa cortada, clipada e às vezes um pouco sem conexão narrativa, mas que são imagens fortes que se contrapõem. Que a gente vai voltar nos Beatles e falar que She's Living Home tem muita coisa a ver com isso também. Uhum. Não, o Beatles com certeza foi um marco para esses cantores tropicalistas. Tipo, um marco de referência para eles. Mas você falou do cinema novo, também a gente pensar que é um cenário que está acontecendo isso também. O Glauber Rocha estava no auge da produção dele, acho que aí até 70, coisa e tal, são os principais filmes dele. É de 67, o Deus Diabo Criado do Sol é de 64, se não me engano, 64. E o Dragão da Maldade é de 68. Então, é um momento que estava muito... E apesar dessa ditadura militar, existia uma produção muito... Apesar ou por causa dessa ditadura militar, existia uma produção cultural. Mas é o que eu falei, a ditadura foi primeiro nos jornais. Foi no teatro, foi no... A música foi deixada por último. O último que eles apertaram foi a música. Que foi quando o tropicalismo acaba, né? Sim, e o Caetano, ele até fala um pouco sobre isso, quando eu lembro de uma entrevista que eu vi do Caetano, isso já deve ter uns 12 anos, eu vi isso num Fantástico, e o Caetano falando sobre que eles já tô cortando a história, mas eles são exilados, né, o Caetano e o Gil, E aí ele fala quando ele termina, quando é revogado o exílio, e eles voltam, e aí o público queria que eles assumissem um papel de uma liderança contra a ditadura. Sim. Mas uma liderança mais direta. E o Caetano fala que o papel deles, a contestação da Tropicália, não era de uma base contestação política. Era uma estética. Era uma contestação estética, exatamente. Então eles voltam, eu acho que os discos pós-ditaduras ainda são muito bons, mas eles voltam com uma coisa que frustra quem esperava que eles fossem ser os porta-vozes da luta contra a ditadura. É porque quando Caetano e Gil voltam pro Brasil, a gente tem uma música brasileira que tá completamente sem referencial. Uhum, porque o Tom Jobim tinha ido pros Estados Unidos, o Jean Gilberto também, e você tem vários outros também que estavam fora, e você tem alguns artistas que estavam aqui, começam a fazer uma música muito desbundada, uma música muito anticomercial, até como forma de protesto. Então você, o Chico estava exilado também, na auto-exilado, né, na Itália. Então você tem falta de referência nessa época. E quando eles voltam, eles assumem realmente esse papel de liderança, não uma liderança política, mas uma liderança no mercado. Aí tem uma outra coisa muito interessante que eu não sei se está aqui na nossa pauta. Mas pode colocar, vamos lá. É como Gilberto Gil e Caetano Veloso aproveitam dessa falta de referencial para pegar as rédeas da música comercial brasileira. Eu acho que é um bom tema para a gente falar no próximo bloco, então. A gente vai ouvir agora mais uma do Caetano com Soy Louco por Ti América e Tom Zé com Jimmy Hendacy. Voltamos daqui a pouquinho. Antes eu queria falar uma palavra, uma expressão proibida. Máfia do Dendê. Vamos lá. Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera. Que su nombre sea Martí. Que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera. Y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem. Os rios, canções, o medo. O corpo cheio de estrelas. O corpo cheio de estrelas. Como se chama amante? Esse país sem nome. Esse tango, esse rancho. Esse povo de ser e arte. O fogo de conhecê-la. O fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. El nombre del nombre muerto. Ya no se puede decirlo, quién sabe. Antes que un día arrepente. Antes que un día arrepente. El nombre del nombre muerto. Antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo. El nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Espero uma manhã que cante. El nombre del hombre muerto. Sejam palavras tristes. Soy loco por ti de amores. Um poema ainda existe. Com palmeiras, com trincheiras. Canções de guerra, quem sabe. Canções do mar. Ai, hasta te comover. Ai, hasta te comover. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem. Sei que adiante um dia vou morrer. De susto de bala ou vício. De susto de bala ou vício. Num precipício de luzes.

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bob Dica, diga, que me renda assim. Cai cigano, cai canombó. Já arranji o Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Halle, Holy Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Bob Dica, diga, Jimmy Reza, cai cigano, cai camundó. Já arranji o Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Halle, Holy Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Jane, chup, chup, chup, chup, chup. Oh, Jane, chup, chup, chup, chup. Oh, Jane, chup, chup, chup, chup. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, puta me look, me look, love me. Puta me look, me look, love me. Destaque, taxi, taxi, sotaque, destaque, taxi. Tique, boutique, que tique, digamo. Tique, boutique, que tique, digamo. Vai toque, toque, se rock, se rock, rock me. Toque, se rock, rock me. La, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Bob Dica, diga, Jimmy renda assim. Cai cigano, cai camundó. Já arranji o Century Fox, Galvin Mia, Cigarette, Billy Halle, Holy Flex, chup, chup, chup, chup. Bob Dica, diga, Jimmy Reza, sim. Cai cigano, cai camundó. Já arranji o Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Halle, Holy Flex, Jane, chup, chup, chup, chup. Oh, Jane, chup, chup, chup, chup. Oh, Jane, chup, chup, chup, chup. Oh, Jane, chup, chup, chup, chup. Yehele, yehele, yehele, yehele. Puta me look, me look, love me. Puta me look, me look, love me. Taque, taque, sotaque, destaque, taque, xi. Taque, sotaque, destaque, taque, xi. Oh, tique, boutique, que tique, tigamo. Tique, boutique, que tique, tigamo. Se rock, se rock, rock me. Voltamos então, a gente acabou de ouvir Soy Louco com Portia América, do Caetano Veloso, e Jimmy Renda-se, do Tom Zé. Que tá no filme recente, no Man of the Uncle. Aí que tá, não, não está. Não está? Não é Jimmy, não é Jimmy Renda-se. É o quê? É a música que, a gente, que eu cortei pra colocar o Jimmy Renda-se. É Adoredor. Ah, é o original, porque o Jimmy Renda-se. É porque o Tom Zé fez isso, que eu acho uma coisa muito legal. Que ele tem um disco quando dele eu vi um filme, de... Eu vi, quando eu peguei esse essa música agora no YouTube, eu tava lá. Ah, eu vim aqui por causa da gente, Savanko. Será que tá acreditado no filme como Jimi Hendrix? Pô. Por que, que tantas pessoas foram na música errada? Que loucura isso. Então será que eu que... Porque, na verdade, o que toca é o baixo da música só. Sim. Só que esse baixo, essa base da música... É lá do disco dos anos 70 que o Tom Zé pega a mesma base de baixo. Ele faz direto. E faz outra letra. E essa letra do Jimi Hendrix é uma letra muito mais galhofa do que a do Adorador, que sim. Lá dos anos 70. Ó, na trilha sonora oficial do Man of Uncle é Jimi Hendrix. Sério? Uhum. Mas é, então é porque ele não acho que não chega na parte falada do filme. Mas pelo que eu me lembrava... É o do disco 70, que tá na trilha sonora original. É do quê? É o disco 70, é o Jimi Hendrix esse mesmo, o original, não é Adorador. Não, porque Adorador é o antigo. O Adorador é novo. É porque, assim, Jimi Hendrix foi lançado em 70, teve Adorador em 70 e pouco, e o Jimi Hendrix volta no Jogos de Armas. Com outro arranjo. Então é porque eu conhecia do Jogos de Armas. Era o arranjo do Jimi Hendrix de 70. Não, porque no Jogos de Armar ela tem uma coisa mais eletrônica que não tinha no filme. Isso. Por isso que eu achei que era um Dorador. Isso, é o arranjo, o baixo é do Jimi Hendrix de 70 no disco do Tom Zé. Olha só, então realmente o Tom Zé ele não só ruminou a música, como ele fez isso duas vezes. Ele fez duas vezes. Ele faz direto, tem outra música dele também que ele fica... Ele pega esses riffs e ele fica refazendo a música... Ele acha que a música não tá completa, ele faz de novo. Aí não tá boa, faz de novo. Ele fala que o dia que ele fizer uma música que ele achar que tá boa, ele para de fazer música. O Tom Zé é um cara que merece um programa. Merece um programa só pra gente falar de Tom Zé. Mas a gente deixou no ar, então, na última... No final do bloco passado, falar um pouquinho sobre essa tomada de mercado que os tropicalistas chefes, né, o Caetano e o Gil, tomaram nos anos 70. Mas aí, só antes de entrar nisso, uma coisa que me chama a atenção, no livro do Forastieri, naquele... como é que chama? O Dia que o Rock Morreu? E outras histórias? Acho que é isso que é o livro dele. Ele tem é uma coletânea de artigos dele, tem um artigo que ele fala sobre a MPB atual. E ele chama a MPB atual de música impopular brasileira. E aí uma das coisas que ele fala é que esses artistas dos anos 60, 70, eles queriam estar na televisão, eles queriam tocar no Chacrinha, eles queriam atingir o maior número de pessoas. Na época deles. E hoje em dia, os artistas ficam com uma coisa de, ah não, se eu tocar no Faustão vai ser mico. É uma coisa meio elitista. Por isso que ele fala que é impopular, que... Tem gente fazendo música popular, mas não são esses caras que se dizem MPB. É tributário, mas não é popular. Exatamente. E esse até é um dos pontos que foi a minha dissertação de mestrado, mas aí quem quiser, depois eu boto o link para quem quiser ir para esse lado. Mas, e aí você falou uma expressão perigosa que remete ao Tognoli. O que você vai falar sobre a máfia do Dendê? A máfia do Dendê. Vamos entrar na máfia do Dendê? Vamos lá. É? Já sabe onde você mora? A máfia do Dendê era como Caetano Veloso, principalmente, manipula, né, e influencia os cadernos de cultura para só... Dizem que... Nós estamos abandonados. Acostumado com teorias da conspiração, né, tem que fazer essa. Dizem que... influencia cadernos de cultura para falar de bem de artistas que estão alinhados. E artistas que não estão alinhados são esquecidos e tal. Por isso que até hoje você tem vários artistas dessa música impopular, né, da MPB e tal. Todos eles, para fazer sucesso, eles precisam pagar um certo tributo, gravar uma música do Caetano, gravar uma música do Gil e tal. Não pela qualidade insuperável, né, assim, incontestável deles, mas... por ser, para provar, pagar tributo mesmo, para provar que é alguém alinhado com a ideia de cultura. É uma coisa que eu acho que depois da máfia do Dendê, tem 10, 15 anos, essa teoria. Eu não sei se hoje isso ainda faz algum sentido. Na época fazia. O que você acha? Depois de tanto tempo, a máfia do Dendê ainda existe? Existiu? Olha, eu acho assim, muito, muito de longe, eu digo que em algum momento isso existiu. Porque aí a gente vai cair na teoria lá do Weber, que fala das instituições, que elas são legitimadoras. E aí o Caetano Veloso, ele, principalmente o Caetano, que tem essa coisa mais dominadora, não coloco isso nem como uma coisa negativa, não, mas ele tem uma coisa de controle maior. E aí o Caetano, ele se coloca como figura legitimadora da música brasileira. Sim. Tanto que a gente vê, por exemplo, nos anos 80, o Caetano vai gravar um disco só de versões de ele cantando músicas dos outros, que era, totalmente, na verdade, demais. Um puta carimbo que ele dava, ó, esses aqui eu gosto. Uhum. Ele, a gente não pode acusar que ele não é inclusivo, ele faz isso desde lá do... Esse projeto tá desde o primeiro disco da Tropicália, quando ele grava Vicente Celestino. Sim. Mas... Não, coisa nova. Peninha não foi uma coisa nova, meu pecado. Não, o Odair José, ele gravou nos anos 70. E aí teve um episódio que o Caetano tava num show, na época que o Caetano tava cantando de terninho, que era o Finistampa, aqueles discos. E aí ele disse que ele, no meio da coisa, no meio do show, numa brincadeira, os ritmistas puxaram e ele puxou um Tapinha Não Dói. Uhum. E aí o pessoal começou a vaiar. E ele falou, gente, mas eu faço isso desde os anos 60, vocês não entenderam ainda o que eu tô fazendo. Porque ele tem muito essa coisa de brincar com as instâncias de bom gosto e mau gosto da sociedade. Agora, colocar e acusar como uma coisa realmente manipuladora, de... Eu acho que é um pouquinho demais. Eu acho que ele, assim como todo artista, tem a sua vaidade e ele trabalha pro feudo dele, pro... Mas não sei se é uma coisa... Pros amigos tudo, né? E pros inimigos a lei, mas eu acho também que ele não faz uma coisa de perseguição, coisa... Tem nem não mais... vejo assim. Hoje em dia também, eu acho que não tem nem mais esse poder, né? O Caetano, não sei também se tem esse poder todo hoje em dia. Tá com música na novela e tal. Mas é impressionante a quantidade de novos artistas que regravam Caetano, Gil e coisas do tipo, como uma forma de se incluir. Uhum. Isso acontece muito. O Caetano, ele ainda tem, eu acho que a influência maior dele tá nesse mercado simbólico. Mas é um cara que, se você pegar, ele não tá vendendo disco pra caramba. Uhum. Ele não tá na mídia o tempo todo. É um cara que ficou naquele mercado assim. Ele tá mais dando carimbo de bom gosto do que realmente dominando o mercado. Sim. Como os adeptos da teoria da máfia do Dendê gostam de colocar. Mas que é uma teoria que não deixa de ser divertida, como toda teoria da conspiração. Sem dúvida. Não, e sempre tem umas datas, uns fatos que não dá pra ninguém comprovar. Jornalista demitido, porque não quis falar bem do... Porque no dia tal, fulano recebeu um telefonema que dizia que se ele não fizesse tal coisa, ele teria consequências. Esse tipo de galhofa que não tem como bancar, né? Mas... Carlismo musical. Lembra disso? Sim. Você lembra de Antônio Carlos Magalhães? Mas o pior é que o Tognoli, que na época que ele falou isso, ele tinha um super... cartaz ainda, ele era considerado um jornalista investigativo, coisa e tal. Aí hoje em dia, o que aconteceu? Hoje em dia ele é biógrafo do Tuma, ele é da Jovem Pan, do programa mais reaça de todos. A pessoa que sofre, você não viu o Vandré? Não, o cara fica louco, velho. O cara fica louco, o cara vê esse senhor na hora, de tanto receber cabeça de cavalo em casa. Será que o Caetano mandou cabeça de cavalo pra casa, sim, do Tognoli? Sim, mesmo cabeça de... Cabeça de bode. O que é? Da Bahia. Eu fui na Bahia uma vez só, eu lembro muito de jumento, então pode ser também. Cabeça de jumento lá, sei lá. É isso aí. Um acarajé pra casa dele. Então a gente vai ouvir mais um pouquinho de música, a gente vai de Gal Costa com Lost in Paradise e depois com Jardes Macalé com o Movimento dos Barcos. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Thank you. I'm lost in my own green light. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell me your name, just let me say who am I. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell me your name, just let me say. A big white plastic finger surrounds my dark green hair. But it's not your unknown caress, it's not for your unknown right hand. The darkness, my name is Winway. Tô cansado de você também. Vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais. Desculpe a paz que eu lhe roubei. E o futuro esperado que eu não dei. É impossível levar um barco sem temporais e suportar a vida como um momento além do cais. Que passa ao largo do nosso corpo. Não quero ficar dando adeus às coisas passando, eu quero é passar com elas, eu quero. E não deixar nada mais do que as cinzas de um cigarro e a marca de um abraço no seu corpo. Não, não sou eu quem vai ficar no porto chorando, não. Lamentando o eterno movimento, movimento dos barcos, movimento, movimento dos barcos, movimento. Movimento dos barcos, movimento. Movimento dos barcos. Radiola Torresmo de volta, a gente acabou de ouvir aí Gal Costa com Lost in the Paradise e Jardes Macalé com O Movimento dos Barcos. É, isso aí já tá, a gente já tá tipo no final da... Quero comentar as duas músicas. Pode, por favor. Lost in the Paradise eu acho a música muito foda, cara. Acho que a música poderia ser gravada em qualquer banda indie hoje, que ia ser uma música que ia agradar. Ela foi gravada pelo Devendra Banhart. Foi, né? Não sei se você... Sim. O Devendra é um desses também que... Esse show tem uma historinha, que foi um show na Marina da Glória, aqui no Rio, era show do Devendra Banhart, e porra, eu sou fã pra cacete do Caetano, e o Caetano tava a um metro de mim, e aí eu fiquei com uma vergonha absurda de falar, pedir uma foto. É, lá, eu então... quando encontro o Juju fora, Arnaldo. Não, e aí eu fiquei pertinho, fiquei assim, as duas horas do show... do lado do Caetano, não falei nem um oi, nem nada. Falou o que também, né? O que eu falo? Pois é, eu não tenho esse gene da tietade. Aí, neguinha! Então, eu acho uma música muito moderna hoje ainda. E o Jazz Macalé tem... Vamos falar de transa? Por favor. Jazz Macalé foi chamado, foi convocado pelo Caetano Veloso lá na Inglaterra pra poder... fazer os arranjos, né? Fazer a direção musical do álbum Transa, que hoje é reconhecido pelos indies, pelos hipsters, como melhor álbum do Caetano. E é um discaço. É um disco foda. Não tem foda. Como. Aliás, eu acho que foi você que me apresentou esse disco lá nos idos de 1999. Eu tinha esse vinil e eu sempre tocava lá em casa. E o Jardes Macalé foi lá e tal, fez um brilhante trabalho. E na hora que o disco saiu, o designer da capa não acreditou ninguém. Uhum. O único acreditado é Caetano Veloso, que tá escrito na capa. E o disco era bizarro, ele montava, ele abria e fazia um triângulo psicodélico. Hoje eu tenho o disco, não aquele que eu já apresentei, que era uma versão simples, eu tenho aquele que monta. Uhum. E eu achei, inclusive, que ele montasse de uma maneira que você colocasse em cima do vinil e ele girasse. Eu achei que fosse menor, mas ele vira um negócio monstruoso que não serve pra nada, absolutamente. Então... uma punhetagem. Mas enfim, esse não é o caso. O caso é que o designer achou melhor não colocar texto, deixar só as influências visuais e tal. E o Jardes ficou puto, porque ele chamou os músicos, contratou e tal, e ninguém foi acreditado no disco. E o Caetano até fez. Deve ter sido aquela coisa de nego ligando pra sua casa: porra, Jardes, não saiu meu nome, tenta se explicar. Super desagradável. E o próprio Caetano tem entrevista dele da época dizendo que ele também achou um absurdo, tal, que esteticamente tenha sido, não sei lá se ele aprovou a capa, eu acho, né, por mais deprimido que ele tivesse na Inglaterra, eu acho difícil ele não ter aprovado a capa, falar assim, peraí, não vai botar o nome de ninguém? E o artista fala assim, não, né, tá bom. Caetano tem esse problema que ele não pode nem botar a culpa nas drogas, porque ele é o caretano, ele nunca usou as drogas. Tá, é depressão mesmo. Não sei qual é a história. A história é que desde então o Jardes e o Caetano não se falam, não se bicam. O Jardes acusa o Caetano de não colocar os créditos, o Caetano se defende dizendo que ele não tinha controle criativo da capa. Então ficou aí essa briga. Eu vi recentemente uma entrevista do Jardes Macalé batendo no Caetano de novo. É. Tipo, ele tinha dado uma maneirada ultimamente. 2015, ele tipo falando que... Assim, ele não bate, ele fala que não, já passou coisa e tal, mas ainda dói. Uma coisa tipo assim. É uma bosta, porque são dois caras que poderiam ter feito várias parcerias naquele estilo durante todos os anos 70, 80, onde estavam ambos extremamente ainda produzindo, e a gente perdeu essa por causa de uma bobagem. O Jardes, ele tem algumas músicas que ficaram muito famosas na voz de outras pessoas, né? A que eu me lembro mais foi o Vapor Barato, sim, que a própria Gal gravou, e que, pro pessoal dessa geração mais nova, deve lembrar dela na voz do Rapa. E de todas as versões, a melhor ainda é a do Jardes Macalé. Eu acho que o autor é sempre a melhor versão é do autor. Você vê sei lá, Baden Powell, cara, que canta porra nenhuma. As músicas dele são melhores na voz dele. Tá aí um programa pra gente gravar também. Músicas que são melhores na versão do que no original. A gente fica anotando para versões muito boas, né? Tipo, With a Little Help from My Friends, por exemplo, que é, geralmente é a mais lembrada. Mas você vê o original, você tem aquela coisa do original, do que surgiu, sabe? Isso aí tem uma força, tem uma aura que é fascinante. E aí, o tropicalismo chega ao fim, como a gente comentou aí, por conta dessas pressões dos anos, dos anos de chumbo da ditadura. E aí a gente vai ter a estética pós-tropicalista. E aí a gente até comentou essa questão do mercado dos anos 70 terem sido dominados por esses artistas, mas eu acho interessante quando a gente fala de pós-tropicalismo, muitos autores colocam como a música dos anos 80, principalmente a música dos anos 80 de São Paulo, porque fala que a estética do tropicalismo era uma estética solar, uma estética... Uhum. E a música dos anos 80 de São Paulo, ele pensando, sei lá, no Ira, é uma coisa mais urbana, uma coisa mais... Exatamente. E, então a gente vê que até nesse diálogo, a gente tem aí tropicalismo até hoje, a gente tem essa conversa até hoje. É um movimento de 40, 50 anos já que vai fazer, né? Uhum. E ainda precisa ser discutido, ainda é uma coisa que está atual. Eu acho que o pós-tropicalismo, uma coisa que eu chamo nos meus estudos de invasão nordestina, fazendo um paralelo com a invasão britânica, uhum. Que é Fagner, que é Zé Ramalho, que é Belchior, que é esses caras que desceram do norte numa onda gigantesca, igual Barra Malho, e, enfim. Uhum. Tava falando que todos esses artistas do Nordeste chegam para ocupar esses espaços vagos que eu falei, e eles chegam todos tributários e todos prestando continência e reverência ao grande messias dessa inclusão, que é Senhor Caetano Veloso. Quando a gente fala senhor, é porque a gente está bravo, né? Fazendo uma... A gente está fazendo... Mas, esse é o pós-tropicalismo no sentido de continuidade, né? Sim. E talvez o rock dos anos 80 paulista no sentido de ruptura. Verdade, porque quando você tem o fim da ditadura, você tem uma overdose de liberdade. Uhum. Como aconteceu, inclusive, em Portugal, no fim do salazarismo, você tem uma overdose de liberdade, cara. Você pode fazer o que você quiser, então excessos acontecem. E houve uma ruptura com o velho. Então essas novas bandas que estão surgindo e tal, não fazem muito essa quebra um pouco esse ritmo que vinha desses artistas, que era chamado MPB, até que nem é chamado de MPB, mas tem essa ruptura, sim, nos anos 80. Eu vejo isso claramente. Até os anos 80, até 83, eu vejo como uma continuidade, não vejo ruptura do tropicalismo nenhum. Agora, seu Saldanha, a RPM gravou London London. Sim, ainda tá, ainda Blitz, tá ali na... A Blitz fazia várias citações de Caetano Veloso. Não era um negócio também, vamos romper. Talvez o underground do rock brasileiro dos anos 80 rompia. Mas quem tava no mainstream fazia seus tributinhos. Tinha também uma coisa de continuidade. Sim, eu lembro, por exemplo, o Replicantes, que no disco do Replicantes, no primeiro disco, que é o Futuro é Vortex, eles têm uma música que eles... no final da música eles falavam não sei o que lá e mandavam quero que o Caetano vá pra puta que pariu, e esse verso foi limado do disco, e eles foram ver que não foi a censura, que foi a gravadora. Uhum. Então assim, não, ainda era uma coisa do senhor, ainda não podia romper dessa maneira, não criar uma situação difícil. A gente acabou que não falou de um monte de gente, tipo, tem tropicalismo, tem muita coisa que caberia entrar aqui. A gente poderia até partir pro lado das chamadas canções de protesto. A gente falou pouco do Mutantes, podia ter falado do Rogério Duprá, mas assim, não dá para fazer um programa só. Torquato Neto, sim. Apinando. A gente acaba tendo... Por que Nara Leão tava fazendo no meio? Pro tropicalismo daria para fazer uma série de programas só sobre o tropicalismo. Mas fica aí uma introdução para quem quer conhecer. A gente só deixou aqui explanada a nossa derrota, né, cara? O nosso ressentimento. Esse programa virou de metade para frente gente, é apenas o nosso ressentimento. Virou um programa triste. Vamos fazer uma coisa pra alegrar. Vamos falar dos novos artistas. Mas então, quando a gente fala dos novos artistas, a gente vê que quando o pessoal fala, ah, Tropicália acabou, coisa e tal, e eu deixei eles por último de propósito. Que a gente vai ouvir aí Dônica, com a música Praga, e Ava Rocha, com Boca do Céu. Ava Rocha, quem que é Ava Rocha? Da Ava Rocha? Não sei. Filha do Glauber Rocha. Mentira! Sim! Olha só como é que é assim. E Dônica é... é a banda de Tom Veloso. Quem que é Tom Veloso? Mentira! É o filho mais novo do Caetano. É o país da meritocracia. Sim, a gente... Então a gente vai ouvir, é lógico que é uma provocação. Caetano sempre fez tanta provocação, a nossa provocação aqui, falando sobre o pós-Tropicália. A gente vai ouvir então Dônica com Praga e Ava Rocha com Boca do Céu. Pablo, muito obrigado pela participação. Por nada. É hora do seu jabá. Onde que a internet pode te achar? A internet pode descobrir muito mais sobre música e cultura pop no canal Quatro Coisas, na internet, no YouTube principalmente, youtube.com/4coisas, com azinho em forma de numeral. Uhum. E o que tem no Quatro Coisas? Quatro Coisas tem filme, tem série, tem TV, tem quadrinhos, tem anime, tem mangá. Sim. Só tá faltando vocês venderem chiclete lá, cara. Tá, Quatro Coisas, teorias lojinha, da conspiração. Tá, cara, a gente tá no momento que a gente tá fazendo, tá tirando pra tudo quanto é lado. Assim como o Caetano Veloso, nós estamos juntando todas as influências. É isso daí. Inclusive, então... falamos muito das raízes brasileiras também, muito tema nacional lá, como por exemplo, por que Silvio Santos não foi eleito candidato a presidente. Cara, esse eu ri demais, esse programa. Tá sensacional, cara. Eu recomendo, então, vocês todos. A bala de ouçam... gelo que matou o Tancredo Neves, por aí vai. Então, recomendo. Visitem o casal. Visitem o canal Quatro Coisas. É justo. E fiquem então aí com Dônica e Ava Rocha. A gente volta no próximo Radio Torresmo, sempre aqui na Rede Possível. Um abraço, tchau. Thank you. tudo bem, pessoal.